Vou indo em grau passo de viente, após os inicia, 3557. Confirma, então, 3597. Mantém posição, aguarda Boeing livrar o passe via Índia e após que inicie o fluxo. Após a passagem do voo, está autorizado 3597. Número 642, taxi Índia Alfa, fonte para a torre, 1862, que legal, no 0 1 6. 0 1 6, Índia Alfa, torre, 1862, agora 642. Solo, gol no 607, pushback acionamento no 9. 607, autorizado pushback acionar, para o táxi. Chama táxi, 607. Autorizado, chame para ingresso no 17, Bravo de Luísque. Bom dia, vou no 642, pronto para colar, pista 1-0. No 642, bom dia, linha decola lá no 0, vento é sul com 8 nós. Precisado de decolar, pista 1-0, vou no 642. Passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1-2685, até 1-2545, na 3890. Confirma a frequência? 1-2685, até 1-2545. 2685, 2545, manda nível. Gol no 642, decolou aos 40, controle 120, acima 8, bom dia. 308, bom dia, gol no 642. Para a taxa, então, 3597, 139 a bordo, 55, alterna Cuiabá. Atenta radar, suprimido 390, Puca, a saída. 390, Puca, Aracaju, gol no 642. 090, táxi autorizado, 18.000, considera a 357. O semana é 1-3-4. Temos 3-4. Para Sierra Bravo Alfa November, 1 centeno, nível 100, decola pistola 0, curva esquerda, sai da Momo, transição frote, controle 120, décima 8, acena 5504. Desconsidera a saída, aguarda a saída, reporta para o táxi. Solo Gol, 9705 para o curso de estacionamento, portão 2. 9705, dá aguarda para o curso de estacionamento. Esteja aguardando. Táxi, o Gol 607, o nome é 7 a bordo, 4 e 7 de autonomia, alterna Galeão. Autorizado o táxi, parte 1 no Indy Alpha, ponte para 2862, que ligou no 0 no meio, Gol no 607. No 0 no meia, pátio, Indy Alpha, ponte espera 286, Gol no 607. Cidão? 4. Informação de copio 3-0. 1-8-9-7, só um minuto, a companhia livrar o pátio via Índia, após autorizar o pushback sinal. Tente estar da companhia após estar autorizado com o 9-7-9-5. Onça 3-4 só. Após decolagem da 1-0, curva direita, saída arbor, após direto Fito, direto Kudap, direto Alpino, Formosa, então DCT. Confins via Upzulu 1-6. Decola a pista no 0, curva direita, saída da El, Leda, Breeze, controle 120 da cima 8, acena 5512. Eu vou girar pra confirma o transponder 5512, reporta o pushback sinal. Boa noite, 97. 5-5-2, colada 1-0, vento é 1-8-0 graus, meia dúzia de nós. Autorizado ingresso, alinhamento de decolagem no 0, tá 3-5-7. Bravo que Luiz, que reporte alinhado e pronto, 1-7, por gentileza. Salvador, Gol no 607, ponto de espera da 1-0, pronto. Bom dia, no 607, mantenha ponto de espera da 1-0. Mantenha ponto de espera, Gol no 607. No 607 ali mantém 1-0. Ali mantém na 1-0, Gol no 607. 150, agora 642. 5-7 decolou aos 46, o controle em 120, décima 8, tenha um bom dia. Corrente remata, 5-7. Nativa 2545, mano 642. Doa, bom dia, tá 3-5-7, decolou com os 1600. 3-5-7, tá bom dia, subcontato radar, sobre o 380 no perfil Arbor Elephant. 380 Arbor Elephant, 3-5-7. Voo 607, livre decolagem da 10, vento é 190 graus com 8 nós. Livre decolagem da 10, gol no 607. Tá, vamos para o táxi do gol 1795 com 157 a bordo, 410, galeão. Autorizado o táxi, sente alfa, fonte para a torre 18612, que legal, 10, 16, gol 1795. Atualizado o táxi, pode esperar 18 minutos, gol 971. Gol 9643. Gol 9643, na escuta? Sete decolou aos 48, controle em 120 decima 8, tenha um bom dia. 208, gol 9607, obrigado, bom dia. Isso. Vai curvar à esquerda assim que atinge a altitude segura para o corredor forte e reportar para o cruzamento da 1028. Bom dia, mantenha o ponto de espera 10. Mantenha o 1795. Então, segue a seguinte instrução da casa. Né? Gol 1715, alinha e mantenha 10. Estou aguardando a aeronave de pequeno porte que decolou 17 cruzar o campo, ok? Tente a linha e autorizado o cruzamento, Bravo que Luiz, que reporte livrando o eixo. Ok, chame agora então o controle 120 decima 8, bom voo e até o regresso, Bravo Kluisk. Chame agora para o controle 120 decima 8. 17-15, após a sua decolagem haverá um Cessna 150, 1.000 pés, à sua esquerda, no corredor forte, na linha do litoral, afastando-se do campo. O vento é 1.080 graus com 8 nós, que negar 1.0 no meio, livre decolagem da 10. Alta da decolagem da 1.0 com 1.0 no meio, no seco. Vou até quantas milhas, Bravo Whisky? Gente, forma 20 milhas fora, Bravo Whisky. Bota nível 160, chama agora o centro Recife, frequência 1-2-2-2, alterna 260, boa viagem. 2-2-2-2-2-3-5-1-7, confirma. Bom dia, contato radar, sobre nível 360, perfil Arbor. Gente, 360 não é bom, com o notete quando possível direto elefa. O elefa, o 1715. Está presente direto elefa, com o 1715. Passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1251, alterna 3325, boa viagem. pesado, 2360, vai chamar o centro Recife 1251, 2335, na 607, obrigado, bom dia. Para o táxi POB 168, 3 horas e 19 de autonomia, altera na Campinas. Solicitado táxi via pátio 1 no Indy Alfa, ponte para 2862, que é legal no 016, Tango 1897. Solicitado pátio, ponte para 2616, Tango 1897, tá bom. Acho que é o Mike Romeu, confirma o fato que se encontra no pedido de decola. Você podia confirmar a altitude solicitada? Mil pés sobre o solo Aracaju, o acho que é o Mike Romeu autorizado, decola. Pista 17, se considera, confirma novamente a pista que decola e pátio se encontra. Pista 17, curva à esquerda, prossegue corredor forte, 1.000 pés, controle 120.8, até na 0263. Acho que mais que vamos ver. Só 3-4, tá livre o cruzamento. Após taxi na Alfa, chame antes a taxa Juliette. O cruzamento vai taxar na Alfa, chama antes a Juliette, Alfa 3-4. Certo, confirma pessoas a bordo, autonomia. Gente, acionamento de táxi, 2862, acho que vai comer. 3153, ciência de informação, hotel, salva, Galeão, nível de voo 340. Então 3153, Galeão, nível 380, copia? Afirmativo, senhor. 380, Galeão, autorizado, via Pesulu no zero, decola a pista no zero, curva direita, sede da Dael, Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5527. Bravo, pronto. Zulu 10, decola da 10 do lado direita, na Dael, Leta, Bridge, controle 1208, transponder é o 5527. Tá correto, pode inspecionar o 3153. Tá. 8260, boa. Azul para 208, passando 220 para 50 com a hotel. para 208, sua identificação, autorizado chegada a mar e desça para 2000 pés, o altímetro 0097, fala no curso localizador. Identificou, desce a 2000, o estado 0097, fala no lock de chegada a mar para 208. Onça 34 está livre, universal no pátio 1, via Juliette, após Índia, para o ponto de espera do 10, chame pronto para a decolagem. Decolagem. Na Índia, próxima aí à sua direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Tá bom, tá. O 897 decolou aos 03, controle em 120, decimal 8, tenha um bom dia. Obrigado, bom dia. Onça 34, a linha e decola da 10, o vento é 180 graus, 8 nós. E decola, que estamos 0134. Busca Mike, é o meu, isso? 897. 897, com contato radar, sua para o nível 360, perfil da Bell. Tá, é o 360, voo 1897. Azul, Alfa, Yang Alfa. Azul, Alfa, Yang Alfa, sol. Yang Alfa, sol. Pronto, muito bom dia. O Alfa, Yang Alfa está no pátio 3. Pede autorização de reboque para o pátio principal. Vai para a posição de número 3. Extrair o ciente. A porta na saída do pátio 3 para ingressar no pátio 1, o Alfa e Yankee Alfa. Alfa e Yankee Alfa reportará, obrigado.